Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que dá muito prazer, né, curtir muita música gostosa, ouvir e compartilhar com você muita música gostosa, muitos momentos bons, né, que essas músicas nos trazem. No programa de hoje teremos o nosso Cantinho das Letras com Ana Paula Ruas, falando sobre mais um livro, dando mais uma dica de um bom livro. O Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga e a estreia de um quadro novo, Dois Tempos, né, que vamos focalizar dois tempos, dois momentos diferentes de um artista. E se você quer entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio da sua lista para o repertório do especial do mês, o último programa de cada mês, fazemos um programa com você, feito por você. Então mande pra gente uma listinha com 13, 14 músicas e a gente então vai compartilhar esse teu repertório, esse teu gosto musical com os nossos amigos no último programa de cada mês. batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso encontro de hoje com Demônios da Garoa, Trem das Onze, composição Adoniran Barbosa. Vai, mais condum. Ouvimos com Demônios da Garoa, Trem das Onze. Trem das Onze, que meu pai gostava muito dessa música. Aliás, meu pai dizia que lembrava a mãe dele, ou seja, minha avó, né? Essa música. É, a composição é do Adoniran Barbosa. Na sequência, vamos ouvir com Martinha. E Martinha, né? A gente está acostumado a ouvir Martinha com aquelas composições mais românticas, mas aqui meio que um sambinha, a composição é da própria Martinha. Batuque na Minha Janela. Juro que eu iria, pois pouco me importa se a noite é fria. Mas eu preciso um pouco mais de calma pra fazer com alma minha melodia. Hoje eu não quero fazer batucada, já é noite calada, já passou da hora. E se eu começo depois eu não paro, noite adentro eu varo e não vou mais embora. Que estiver marcado. E ainda falam se eu não sou sambista, pra não dar na vista pra quem tá do lado. Eles me topam nem que seja muque, fazendo patuque na minha janela. Pois eles sabem que eu não resisto, que eu não deixo disto, que eu não deixo dela. Eu não queria fazer batucada, já é noite calada, já passou da hora. Já comecei e agora eu não paro, noite adentro eu varo e não vou mais embora. Ouvimos com a Martinha dela, Batuque na Minha Janela. Diferente, né? Do que a gente conhece. Do que a gente está acostumado a ouvir com a Martinha. As Profecias, canta Raul Seixas. A composição é do Raul Seixas e do Paulo Coelho. Diz que a gente se sente um pouco, talvez, menos gente. Um dia daqueles sem graça, de chuva cair na vidraça. Um dia qualquer sem pensar, sentindo o futuro no ar. O ar carregado, sutil, um dia de maio ou abril. Sem qualquer amigo do lado, sozinho em silêncio calado, com uma pergunta na alma: por que nessa tarde tão calma o tempo parece parado? Escrevem no muro das teias do sonho remoto, escuro, exclusão, maremoto, a chama da guerra acesa, a fome sentada na mesa, o copo com álcool no bar, o anjo surgindo do mar, os selos de fogo, o eclipse, os símbolos do apocalipse, os séculos de Nostradamus, a fuga geral dos ciganos. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Um gosto azedo na boca, a moça que sonha, a louca, o homem que quer, mas esquece o mundo do dar. Acaba um dia, sem fogo, sem sangue, sem ais, o mundo dos nossos ancestrais. Acaba sem guerra, mortais, sem glória de Marte ferido, sem o estrondo, mas com o gemido. Apocalipse, a fuga geral dos ciganos, os séculos de Nostradamus. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba. Do Raul Seixas e do Paulo Coelho, ouvimos com Raul Seixas As Profecias. E no programa Bate-Papo Musical, Cantinho das Letras, com Ana Paula Ruas. Queridos ouvintes, estamos de volta com mais um Cantinho das Letras. Sejam todos muito bem-vindos. O meu destaque de hoje vai para o livro O Toque de Midas, escrito por Colleen McAuliffe. Colleen McAuliffe é australiana, nasceu no dia 1 de junho de 1937. Alexander Kinross é um escocês indolente, teimoso, rebelde, ateu e de espírito livre que vivia nos cortiços de Glasgow. Como aprendiz de caldeireiro, conseguiu prosperar e tornar-se um magnata do ouro em uma terra desconhecida e inóspita. Rejeitado pelos familiares, sonhava ser um grande homem e vingar-se de um velho presbítero, um homem vingativo, obtuso, que tentou destruí-lo e queria também provar que um homem pode se elevar acima de seu berço. Apesar de ser inteligente e poliglota, seu pai jamais permitira que ele estudasse em uma universidade. Queria que ele trabalhasse na tecelagem. Por isso, aos 15 anos, fugiu de casa. Sempre sofreu maus tratos na infância. Fazia de tudo para agradar ao pai e nunca entendeu o motivo do seu rancor, o que veio a descobrir só mais tarde. Ambicionava seguir literalmente os passos de Alexandre, o Grande, refazendo os caminhos tortuosos que o rei da Macedônia percorreu em suas conquistas. Um dia, envia uma carta aos parentes pedindo uma esposa confiável, virginal, inexperiente, virtuosa e da mesma origem que ele, Elizabeth Drummond. Elizabeth é uma jovem de 16 anos, saturada de beatice mesquinha e hipócrita de uma cidadezinha dominada por um ministro fanático. Após a morte da mãe, crescera sob a tirania de um pai presbiteriano, avarento e despótico. Apesar do puritanismo excessivo, ela é doce, boa, resistente, corajosa, determinada e vulnerável, mesmo seu pai tendo envenenado-a por toda a vida, já que equipara o sexo à perversão. Infelizmente, Alexandre a assusta e lhe causa repulsa, porque a menção do casamento lhe aterroriza. E ele entra em sua vida com uma desvantagem que lhe causa antipatia. É o seu despotismo sutil. Elizabeth fica alarmada por ter de passar a vida toda exilada e submissa ao lado de alguém que não pode amar. A distância entre os dois era imensa, por conta de personalidades opostas. Sem alternativa, Elizabeth vai residir nesse paraíso selvagem, vivendo um total isolamento em uma mansão cercada por empregados chineses e vai descobrindo aos poucos que nem na intimidade o seu marido é capaz de compartilhar seus segredos, entre eles Rubi Costevan, sua amante, que é uma mulher passional, fascinante, habilidosa, sincera, forte, sensual, irônica, sarcástica e sócia em seus negócios, que estão se expandindo cada vez mais. Um dia, Elizabeth descobre a verdade sobre a origem do marido e fica estarrecida por se sentir um peixe fora d'água. Foi atraída para um mundo rico e notório, já que não era vaidosa, ambiciosa ou gananciosa. Aos 30 anos, Ruby é mãe de Lei, um menino de 8 anos, fruto de uma relação com Sung, um príncipe e líder chinês cuja comunidade vive uma época de repressão. Lei acaba conquistando o coração de Alexander, que apesar de ser mesquinho, ajuda-o na sua educação inglesa e garante seu futuro custeando seus estudos para que se torne um cavalheiro. Antes disso, Ruby teve uma infância difícil, vivendo ao lado do pai, um delinquente inveterado e ladrão de gado, uma mãe alcoólatra e seus irmãos que tiveram o mesmo destino. Ela acabou fugindo de casa aos 11 anos, depois que sofreu o estupro do próprio irmão, até que conhece Sung e torna-se dona de um bordel. Elizabeth dará a Alexander dois herdeiros, a brilhante Nell e a frágil Anna. Por não ter um filho homem, Alexander mal sabe que estará brincando com o destino ao apostar em Lei para gerir seus negócios. Com o nascimento de Anna, a história dá uma reviravolta chocante, culminando em uma tragédia sem precedentes que deixa a todos atormentados e muda o destino da família. Com o passar do tempo, Nell tornou-se uma jovem determinada, ativa, agitada, incansável, temerária e intrometida. De espírito livre, era independente, prática, lógica, sensata, isenta de autopiedade e altruísta. Gostei muito dessa personagem, prodigiosa e viciada em chocar as pessoas. Era uma mulher revolucionária que desafia os preconceitos em uma época dominada pela supremacia masculina, onde as mulheres não tinham direito a voto e a estudar medicina na universidade. Lei tornou-se um cavaleiro fascinante, um homem esbelto, exótico, gracioso, altivo, íntegro, sensato e sereno. Alexander se torna seu mentor e amigo, por quem tinha uma lealdade e honradez inabalável. Ao longo da leitura, os mistérios vão aumentando e os caminhos se tornando cada vez mais tortuosos, porque Alexander, que era idealista, altruísta e de princípios elevados, vai mudando, assim como todos que o rodeiam. Você vai acabar se rendendo paulatinamente aos encantos e desventuras das personagens, onde acompanhamos a sua trajetória, evolução e amadurecimento em relação às suas raízes. O Cantinho das Letras fica por aqui. Esse livro foi uma sugestão de leitura da nossa ouvinte Onofra. Onofra, muito obrigada pela sugestão. O livro é maravilhoso. E façam como ela. Escrevam para batepapomusical1@gmail.com. Um beijo a todos e até a próxima semana. Tchau! Esta foi a Ana Paula Ruas com mais uma dica de leitura, com mais um Cantinho das Letras, sugerindo, indicando aí mais um bom livro. Eu tenho certeza que você agora vai ler esse livro e ficar ansioso esperando a próxima dica. Se você tem alguma dúvida sobre literatura, sobre este livro, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir do Djavan com o Djavan, Luz. Falei de dor, como se no fundo da dor não vive se a paixão. Não me quer, a vida segue seu lamento um tanto. Flor, um leito de rio, no cio, um cheiro de amor. Passa um giz, arco-íris da solidão, na lição que o sol me traduz, viver da própria luz. Azul do infinito ao zoom, amarelo, candomblé, oxum, zamburá pra tirar egum. O que não se vê tá aí como tudo que há. Minha fé insistindo pelo quanto triste eu falei de dor, como se no fundo da dor não vivesse a paixão. Mal me quer, a vida segue seu lamento um tanto. Flor, um leito de rio, no cio, um cheiro de amor. É amor quando não diz, é fogo por um triz. Um trem entrou no meu eu e divagou feliz. E na dor eu passo um giz, acuizando a solidão, na lição que o sol me traduz. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Djavan Luiz, composição dele, Djavan. Lembrando que a sua participação comigo, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, é o bate-papo musical 1@gmail.com. Você, se quiser, pode mandar seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Na sequência, vamos ouvir com o Mato Grosso, Para Não Morrer de Tristeza. Mas são lá, comecinho da carreira solo do Mato Grosso. A composição é de João Silva e é interessante o nome desse compositor, que é K separada com hífen Boclinho. Então, K Boclinho, mas é com K separado do Boclinho pelo hífen. Mesmo Ouvimos com o Ney Matogrosso, de Silvão Silva e Cabo Clinho, Pra Não Morrer de Tristeza. Dois tempos. Na estreia do nosso Dois Tempos, vamos... Eu acho que a gente não poderia deixar de fazer isso com o considerado rei Roberto Carlos. Vamos pegar então uma gravação do Roberto Carlos de 1961, Ser Bem, do Carlos Imperial. E vamos ouvir em seguida, de 1990, Por Que a Gente Se Ama, de Roberto e Erasmo Carlos. Ser bem é no Copa debutar, é sair todo domingo na revista do Puxar. Ser bem é andar de Cadillac, é dizer que está em love, mesmo que seja de Araque. Toda garotinha bonitinha tem mania de ser elegante da Bangu. Quer ver o seu nome na coluna todo dia, pertinho do Jorginho, ao lado do Didu. Ser bem é na hípica jantar, é no jockey desfilar, e de noite no Sassas com baby juntinho dançar. Mamãe, eu também quero ser bem. Mamãe, eu também quero ser bem. Bonitinha tem mania de ser elegante da Bangu. Quer ver o seu nome na coluna todo dia, pertinho do Jorginho, ao lado do Didu. Ser bem é na hípica jantar, é no jockey desfilar, e de noite no Sassas com baby juntinho dançar. Mamãe, eu também quero ser bem. Mamãe, eu também quero ser bem. Mamãe, eu também quero ser bem. Para dar um tempo. Mamãe, eu também quero ser bem. Para dar um tempo. Mamãe, eu também quero ser bem. Mamãe, dois tempos. Sexo e o meu coração andam juntos, só se alimentam de amor, comem juntos. Na hora do amor, nosso amor sabe tudo, tudo do bom e do melhor. Abraça uma vontade que dá e não passa. A porta se fecha e nós dois fazemos amor, e depois, se tudo isso é bom, muito mais, porque a gente se ama. Sexo, ação, metal, não dá certo. Só um amor total é completo. Sexo, ação, metal, não dá certo. Só um amor total é completo. Completo. A gente se encosta e até sai faísca. Se pega de beijos que até dá na vista. Não dá pra esconder o que é. A gente já sabe o que quer. Ficar só pensando pra quê, se a gente se ama. Sexo, ação, mental, não dá certo. Só um amor total é completo. Não dá pra esconder o que é. A gente já sabe o que quer. Ficar só pensando pra quê, se a gente se ama. Sexo, ação, mental, não dá certo. Só um amor total é completo. Sexo, ação, mental, não dá certo. Só um amor total é completo. Completo. Esse foi então o nosso Dois Tempos de hoje com Roberto Carlos. E ouvimos de 1961, Ser Bem, de Carlos Imperial. E em seguida, Por Que a Gente Se Ama, gravação de 1990, do Erasmo e do Roberto Carlos. Aí dá para a gente traçar um pouco um paralelo, né, entre as formas de cantar, o jeito de cantar, as influências sofridas do artista no momento das gravações, né? Na época das gravações, e a própria voz do artista. É interessante, a gente consegue fazer esse paralelo, traçar esse paralelo. Se você também quer ter alguma sugestão, alguma dica para ouvir aqui no nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. De Luiz Antônio e de Djalma Ferreira, vamos ouvir com Agostinho dos Santos, Devaneio. Era saudade do passado. Era o olhar em meu caminho. Agora sombra do passado é uma sombra de lado. Já não vivo sozinho. É minha crença no que creio. É a certeza que é minha. Meu sonho lindo, devaneio. Amanhã é você, só você, vida inteirinha. Agora sou do passado é uma sombra de lado. Já não vivo sozinho. É minha crença no que creio. É a certeza que é minha. Meu sonho lindo, devaneio. Amanhã é você, só você, vida inteirinha. Ouvimos com Agostinho dos Santos, de Djalma Ferreira e Luiz Antônio, Devaneio. Na sequência vamos ouvir uma gravação também do início da carreira, dos primeiros álbuns do Guilherme Arantes, dele, Descer a Serra. Sorocabana, bebi cada quilômetro, medicina. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com o Guilherme Arantes dele, Descer a Serra. Papo Nutritivo com Denise Braga. No nosso Papo Nutritivo de hoje, eu vou trazer uma reportagem que saiu na revista Isto É dessa semana, que fala sobre a desconfiança que médicos e pacientes sofrem por terem que superar, além da doença chamada obesidade, a doença do preconceito. Então acho que é preciso comer de tudo que tem na mesa, mas passar fome não contribui em nada para a beleza. Pesquisas recentes nos Estados Unidos vêm demonstrando o peso da desconfiança quando médicos ou pacientes são obesos. Num lado da balança, encontramos o paciente obeso. Temos dois últimos estudos bem recentes realizados nos Estados Unidos, onde um apontou que 2 em cada 5 estudantes de medicina têm preconceito com esses pacientes. Os profissionais preconceituosos afirmam que os pacientes não seguirão o tratamento, levando esses profissionais a não respeitar os pacientes como ser humano. O outro estudo, de uma certa forma, vem complementar o primeiro. Ele aponta que 19% dos pacientes com sobrepeso e 37% dos obesos trocam mais de médico no período de 2 anos do que os pacientes com peso normal, e alegam ser vítimas de brincadeiras de mau gosto, comentários desnecessários e desrespeito desses profissionais. Por isso, trocam tanto de médico e não fazem tratamento corretamente com acompanhamento com o mesmo profissional. A revista traz a história de uma dona de casa baiana, Adriana dos Santos, com 1,53m, pesava 100kg. Essa paciente foi desrespeitada a tal forma que o médico alegou que a dor que ela sentia só podia ser tratada com cadialina e ainda prescreveu isso na receita. Ainda explicou à paciente que ela deveria pegar 6 cadeados e colocar no freezer, geladeira, na boca, nos armários, etc. E mais do que justo, esse médico está sendo processado por danos morais. Um outro estudo mostra o outro lado da balança, quando os médicos são obesos e são discriminados pelos pacientes. O estudo apontou que 358 pacientes tendiam a mudar de médico caso ele fosse obeso. Os pacientes muitas vezes desconfiam da capacidade do médico pela questão do peso. E a revista traz a história do pediatra Paulo Malanga, que após ter feito uma cirurgia bariátrica porque pesava 160 quilos, começou a ser respeitado dentro do seu próprio consultório. Já que ele atende crianças que dizem o que pensam e que muitas vezes foi chamado de doutor gordo e tio pesadão. O dia que a barriga vira moda realmente vai ser fogo pra poder me aturar. Ninguém vai resistir aos meus encantos e a TV do Silvio Santos vai querer me contratar. Essa reportagem nos mostra quanto preconceito sofre um obeso, estando ele em qualquer lado da balança, médico ou paciente, pobre ou rico, negro ou branco. Devemos entender que a obesidade muitas vezes não é só pelo excesso de comida. Ela pode ter causa de disfunção metabólica, disfunção hormonal e até mesmo neurológicas. E aqui não estou levantando a bandeira da obesidade, mas sim a bandeira do não preconceito. E esse foi o nosso papo de hoje, nutritivo, informativo e sem preconceito. E depois eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Esta foi a Denise Braga e mais um Papo Nutritivo. Denise trazendo mais dicas importantes de nutrição para a gente, como faz sempre aqui no nosso Bate-Papo Musical. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir do Vinícius de Moraes, na voz da Odete Lara, essa tenho certeza que você também não ouve há muito tempo, É Hoje Só. vem, hoje vem, amanhã quem sabe lá, nem depois, e além do mais nunca fez mal a ninguém. Nós não somos mesmo pó, quem é pó não entra bem, e depois quem sabe mais que a paixão. Fique certo de que o amanhã não tem coração. Vem, hoje vem, amanhã quem sabe lá, nem depois, e além do mais nunca fez mal a ninguém. Nós não somos mesmo pó, quem é pó não entra bem, e depois quem sabe mais que a paixão. Fique certo de que o amanhã não tem coração. Ouvimos do Vinícius de Moraes na voz da Odete Lara, É Hoje Só. Agora vamos ouvir com Belchior, do Belchior, A Palo Seco. Por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue, e de América do Sul, por força deste destino, o tango argentino me vai bem melhor que o blues. Sei que assim falando pensa que esse desespero é moda em 73, e eu quero é que esse canto torto fez faca, corte a carne de vocês. Eu quero é que esse canto todo feito faca, corte a carne de vocês. Este foi o Belchior, que cantou dele, A Palo Seco. Do Tom e Vinícius de Moraes, vamos ouvir na voz da Maísa, Cala Meu Amor. Entra, meu amor, bom você voltar. De onde vem você, cansado assim? Leio tanta dor no seu triste olhar, esse olhar que outrora se acendia só pra mim. Cala, meu amor, fala, meu amor, é melhor você nada contar. Vem aos braços meus, e os abraços meus vão finalmente lhe fazer chorar. Você nada contar. Vem aos braços meus, que os abraços meus vão finalmente lhe fazer chorar. Ouvimos com a Maísa, do Tom e do Vinícius de Moraes, Cala Meu Amor. Fechando esse nosso encontro, chegando agora na reta final desse nosso bate-papo musical dessa semana, vamos fechar esse desfile de músicas com Toquinho e Vinícius, cantando de Toquinho e Mutinho, Oi Lá. Trazendo o silêncio das ruas, à noite os ruídos de um bar. Vem cá, vem, vem. O pranto, a amargura e as delícias que eu vim repartir com você, que eu vim repartir com você, que eu vim. Oi lá, sou eu. Trazendo o silêncio das ruas, à noite os ruídos de um bar. Vem cá, vem, vem. O pranto, a amargura e as delícias que eu vim repartir com você, que eu vim repartir com você, que eu vim. Um dia eu saí pelo mundo pensando que tudo era meu, chegando a viver num segundo o amor que o poeta escreveu. Vivendo momentos felizes, amando é que eu me perceber que todos os caminhos do mundo me levam de volta a você. Oi lá, sou eu. Trazendo o silêncio das ruas, à noite os ruídos de um bar. Vem cá, vem, vem. O pranto, a amargura e as delícias que eu vim repartir com você, que eu vim repartir com você, que eu vim. Música. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. E eu quero agradecer a sua presença comigo nessa hora, curtindo boa música popular brasileira, curtindo esses bons momentos, que eu tenho certeza que essas músicas fizeram relembrar. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los também a divulgar nosso programa, nossa emissora. E quero convidá-los ainda a participar pelo bate-papo musical 1@gmail.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio da sua lista para o nosso especial do mês. E não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Não posso ficar nem mais um minuto